balanço do mar, pelo engenho e talento da gente peninsular, zarpando da pouca sorte, da magra filha em Lisboa, deram seu mar quase à morte e viram terras de Goa. Somos os filhos do vento, somos os filhos do mar, somos os filhos dos filhos dos peregrinos do mar. Em vagas e tempestades, arranques e turbilhões, bateram fortes saudades dentro dos seus corações. Alguns com a fome comida, pelos corbuto engasgados, alimentando tolhidos os peixes do mar salgado. Somos os filhos do vento, somos os filhos do mar, somos os filhos dos filhos dos peregrinos do mar. Perdendo a coragem nas noites longas e escuras, rugando à cruz por salvar-se de monstros e criaturas. Por ilhas e continentes, foi tão longe a travessia que se cruzaram as gentes nascendo a lusofonia. Somos os filhos do vento, somos os filhos do mar, somos os filhos.